você dança. Saliente, carinha de criança. Vai aquecendo o bum bum bum. Aquecendo o bum bum bum. Vai descendo que eu vou atrás de tu. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo que eu vou atrás de tu. E só de ver você dançar, eu viajei. Você gostou quando eu passei e saí. Então eu vou atrás de tu. Vem que vou atrás de tu. Vai descendo e sarrando o bum bum bum. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo e sarrando o bum bum bum. Desce, desce direitinho. Sobe, sobe direitinho. DJ Rodrigo Campos. É o som do verão. Mr. K Fest Competições Especial de Verão. Eu me amarro no jeito que você dança. Saliente, carinha de criança. Vai aquecendo o bum bum bum. Aquecendo o bum bum bum. Vai descendo que eu vou atrás de tu. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo que eu vou atrás de tu. E só de ver você dançar, eu viajei. Você gostou quando eu passei e saí. Então eu vou atrás de tu. Vem que vou atrás de tu. Vai descendo e sarrando o bum bum bum. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo e sarrando o bum bum bum. Desce, desce direitinho. Sobe, sobe direitinho.